Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo durante estes 30 minutos, acompanhada, claro está, dos nossos fadistas, das nossas guitarras, violas e, claro está, dos poemas dos nossos poetas. Convido a ficar então comigo aqui durante estes 30 minutos para juntos ouvirmos esta maravilha portuguesa que é o fado. Vamos começar a nossa seleção musical escolhida para hoje, mas antes, deixe-me só relembrar o e-mail para onde nos pode pedir o seu pedido, o seu fado preferido. geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou então escreva-nos na nossa box de comentários, ou então ainda no Facebook, na nossa página do Facebook, em facebook.com/radioantenaweb. Vamos agora sim ao fado e vamos começar com uma voz que já há muito tempo não se ouve falar dela. João Pedro, tudo isto é fado. Logo depois ficamos com Fado Perdição, na voz de Cristina Branco. E para terminar, ficamos com dois cantares, na voz de Vicente da Câmara. São estes os três primeiros fadistas que vai ouvir nesta nossa emissão do programa Fado Maior. Até já! Choram guitarras, amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Se queres que eu seja o teu senhor e tens-me sempre a teu lado, não me fales só de amor, fale-me também do fado. A canção que é meu castigo só nasceu para me prender. O fado é tudo o que eu digo, mas o que eu não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, canta rufia, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Amor. este amor não é um rio, tem a vastidão do mar e a dança verde das ondas soluça no meu olhar. Tentei esquecer as palavras nunca ditas entre nós, mas pairam sobre o silêncio nas mãos. Nasce alvorada que amanhece a terra e os céus. Tentei esquecer o teu nome, arrancá-lo ao pensamento, mas regressa a todo instante, entrelaçado no vento. Há dois fados distintos hoje em dia, que são cantados de modo diferente. Um nasceu na castiça moraria, me é padrão, canta toda a gente. Mudar agora é mesmo sentimental, e até perdeu o seu arrufiar. É um fado ligeiro, mais banal, que pouco ou nada fala o coração. O fado de antigamente, arrufiado e gingão, era cantado com garra. O fado presentemente foge muito à tradição, já nem precisa guitarra, porque é ligeiro e moderno, vê-la bem pouco se espera, quase que nem soa a fado. O fado antigo é eterno, é o eco que é severo, o tempo deixou espalhar. Canta o velho fado, estou contente, pois é nele que encontro o próprio eu. Quem canta o fado novo nem presente, uma raça que é o fadista, o fado deu. O sentimento, amor e nostalgia sempre foram seus dons principais. Agora não há fado como havia. Oh, fado antigo, tu não voltas mais. O fado de antigamente, arrufiado e gingando, era cantado com garra. O fado presentemente foge muito à tradição, já nem precisa guitarra, porque é ligeiro e moderno, dela bem pouco se espera, quase que nem só há fado. O fado antigo é eterno, é o eco que assevera, pelo tempo deixou espalhado. O próximo fado que vamos ouvir é trazido por Carlos Zell e chama-se Ponto Final. Não é o ponto final na nossa emissão, mas é só o nome do próximo fado. Logo depois, Até que a voz me doa, é o que nos diz Maria da Fé. Para terminar, Amor em Tons de Sol Maior, na voz de Ana Moura. São estes três fadistas que vai ouvir já de seguida aqui no seu Fado Maior. Deus me doa. Ao meu país, à minha terra, à minha gente, à saudade, à tristeza que me goa. Acredite um dia, meu amor, amo-te hoje em tons de sol maior. Nunca o nosso amor será Agora sim, chegamos ao fim deste nosso programa, mas já sabe que para a próxima edição a sua participação pode entrar. É só escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e dizer-nos o que quer ouvir. Diga-nos o fadista e o fado que quer ouvir e nós passamos. geral.radioantenaweb@gmail.com. Um e-mail simples a não esquecer. Também nos pode enviar o seu pedido através de mensagem privada no Facebook, em facebook.com/radioantenaweb, ou então no grupo da Antena Web. Vamos agora sim pôr o ponto final e vamos ficar com Ana Rita Prada, que nos traz Se o Tempo Me Fez Cantar. Logo depois ficamos com Flor que Brota, na voz de Jorge Guerreiro. E para terminar, vamos ficar com Grão de Arroz, na voz de Mariana Bobon. São estes três fadistas que põem o ponto final da nossa emissão. Boa tarde, até à próxima edição. Fique bem no canal 1 da Rádio Antena Web. Foi ela que assim quis. Se o fado me quer no fado, então fadista serei. Se o fado me quer no fado, então fadista serei. Os anos já-lhe bordado, que dentro os ombros herdei. Os anos já-lhe bordado, por tradição cantarei. Se a guitarra quiser responder ao meu pedido, se a guitarra quiser responder ao meu pedido, estarei onde ela estiver, só assim fará sentido. Estarei onde ela estiver, sem ela teria morrido. Se por cantar não me canso, e o mal de mim se espantou. Se por cantar não me canso, e o mal de mim se espantou. Ele próprio pede descanso naquilo que nunca cansou. Ele próprio pede descanso a quem nunca se vida é flor que brota, que abre, que cheira, que encanta. A vida é flor que brota, que abre, que cheira, que encanta. Que atrai, que se ergue, que espanta. Que cansa, seca e se esgota. Que atrai, que se ergue, que espanta. Que cansa, seca e se esgota. É sonho que acorda a rir, realça só por momentos. É sonho que acorda a rir, realça só por momentos. Analisa fragmentos e depressa vai dormir. Analisa fragmentos e depressa vai dormir. A